sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Se não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Se não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Esse aí, te segura aí, mano. Aqui é o Rodrigo Saudade, bombando só as tops pra você dançar. DJ Rodrigo Saudade. Me pedi mais, não fui capaz de tomar conta de mim. E amei assim. The passion, out of control, over before the beginning, and it was the end. Mergulhei nas incertezas do amor, vi um louco sonhador. I was a dreamer, it was only me and love. Dói demais. E o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. Fui capaz de tomar conta de mim e amei assim. Only the passion, out of control, over before the beginning, and it was the end. Mergulhei nas incertezas do amor, fui um louco sonhador. I was a dreaming, it was only me alone. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. Romeu, a voz que apaixona. DJ Rodrigo Saudade. DJ Rodrigo Saudade, trazendo só as melhores pra você. Of change. Organ summer night, song to specify, listening to the wind of change. Sente, o meu mundo não tem sol, é só escuridão. O meu quarto fico vendo as fotos de uma paixão. Romeu, a voz que apaixona. Of change.